759, pronto, copia. Pronto? Voo no 759, autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via Upper Zulu 10, voz Tango Bravo Eco, nível 360, saída da El Leda, transição Motiva, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5027, frequência do controle 119.8. 759, copiou que está autorizado 360, Guarulhos, conforme o plano de voo e uniforme do 10 até Taubaté. Decola do 10, curva à direita da El Leda Motiva, o transponder 5027, o controle 119.8. O 1759, cotejamento correto, reporte para o pushback e acionamento. Chamarei. Paulo Salvador, Federal 9970, ciente da Hotel, solicita Teresina 320. Federal 9970, informação em curso, Índia. Pronto, cópia. Pronto. Federal 9970, autorizado, Serra Bravo, Tango, Eco, via Upper Zulu 20. Nível 320, saída Momo, após Nenim, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5022, frequência do controle 119.8. Da Teresina, 320, Upper Zulu 20, decolada 10, curva esquerda, da Momo, Nenim, transponder 5022, controle de saída 119.8. Federal 9970, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporta quando pronto para puxar e acionar o 9970. Salvador, bom dia, é o Rio 5975, ciente da Índia, nível 310 para Fortaleza. Aqui para o Rio 5973, senhor, 2 a bordo, 345, alternando Salvador. 5973, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1021. 1021 agora, está autorizado o táxi, Pátio 3, Pátio 1, Índia. Ponto de espera 1895. Obrigado, bom dia. Rio 5975, pronto, cópia. Pronto, cópia 5975. Rio 5975, autorizado, Serra Bravo, Foxtrot Zulu, via Upper Zulu 19, nível 350, saída Momo, Troti, decola pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5013, frequência do controle 119.8. Salvador é o Papapá Bravo, uniforme 10, estabilizado, localizador. Papapá Bravo, uniforme Sierra, continue a aproximação. O ajuste altímetro 1021. 1021, ajuste o Bravo, uniforme Sierra. Estou ciente que irá remeter para um novo procedimento, confie. Papapá Bravo, uniforme Sierra, torre. Torre, confie para o Bravo, uniforme Sierra. O controle informou que o senhor irá fazer uma arremetida para a realização de um novo procedimento, confirme. Positivo, a intenção é tocar e arremeter na 10. Gente, o Bravo Uniforme Sierra. Torre, bom dia, Rio 5973, ponte espera da 10, pronto. Rio 5973, decola de imediato? Afirmo, senhora. Rio 5973, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 109. A linha aí decola 90, 5973. 5023, frequência do controle 119.8. Ciente com 15980, conforme o plano, Arbor, Elefa, pista 10, curva direita, após o transponder 5023 e o controle 119.8, passarela 2223. Passarela 2223, confirme nível de voo? 1180. Passarela 2223, cotejamento correto, Reporte para o pushback e acionamento. Portarei, 223. Paulo, é o Rio 5975 para push acionamento. Rio 5975, livre pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Livre push acionamento, reportará para táxi 5975 da Rio. Rio 5973, decolou ao Zona 7, controle Salvador, 198.5 bom dia. Papá, Bravo Uniforme Sierra, para informação, após o toque arremetido, subirá para 2.000 pés, após a curva esquerda para interceptar a Radial 300. Positivo, após a arremetida, 2.000 pés em frente. Após 2.000 pés, curva esquerda para interceptar a radial 300. Salvador, Rio 5975, está com 2 horas e 54 de autonomia, com 4 a bordo, alternando Serra Bravo, Serra Golf. Rio 5975, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Fátio 1, Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1021. Gente, ajuste no 021, ponto de espera 118.95, táxi via Índia. 5975, bom trabalho. Salve Salvador, azul 2783, bom dia, paciente da Índia. Vitória da Conquista no 200. Azul 2783, autorizado Serra Bravo, Quebec Vitor, conforme rota do plano de voo nível 200, vai dar Arbor, pós Elefa, decola da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5030, frequência do controle 119.8. 200, vitória da conquista, vai rápido do plano, decolada 10, no perfil da árvore, Elefa, com a primeira curva à direita. 5030 na transponder, 198, controle 2783. Azul 2783, condenamento correto, reporte para o pushback de acionamento. Portará. meteu o Bravo Uniforme Serra Torre. Papá, papá, Bravo Uniforme Serra. Arremeteu aos 2-2, dá presente, manter a proa até 2000 e chamar o controle em 1-1-9-8. Uno 1-9-8 é o controle, mantém a proa até 2010, o Bravo Uniforme Serra. Torre Rio 5975, ponto de espera pronto. Rio 5975, mantém o ponto de espera para o 1-0. Mantém ponto de espera, 5975. Rio 5975, após decolagem, vai manter a proa até 3000. Gente, após decolagem, mantém proa até 3000, 5975. Puxa, bem que esse momento, reporte pronto para o táxi. Para exato, chamar de táxi no 759. Rio 5975, alinhagem de decolagem para o 1-0, vento 1-60 graus, 1-0 na. Gente, iniciando rolagem, 5975. On. 5975, decolou 27, controle Salvador, 119, decimal 8. 98, obrigado. 15, Alterna Galeão. Voo no 759, autorizado o táxi. Para o ponto de espera da pista 10 e a parte 1 no taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1021. Autorizado o táxi, pátio Índia, ponto de espera 1895, com a torre 1021 no 759, obrigado, tenha um bom fim de semana. Salvador, bom dia, voo no 759, ponte espera da 10, pronto. Voo no 759, autorizado, alinhado e decolado, 10, vento 160 graus, 12. Autorizado, alinhado e decolado, 10, voo no 759. Romeu Mike Yankee Golf, prossiga. Mike Yankee Golf, confirma a posição. Posição rebota 13. Rebota 13. Autorização para a posição de número 9, parte principal. Quem que golfe, confirme. O senhor está na remota do pátio principal e quer reboque para posição 09 do pátio principal. Positivo, positivo. Mike Yankee Golf, autorizado, reboque. Mantendo escuta constante, reporte ao deck. Ok. Fala Salvador, ajuda 783 no pátio 3, pushback em funcionamento. Azul 2783, livre pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Reportará. Salve Salvador, bom dia. Azul 2704 para cópia Recife 3. 50, frente da Índia. Azul 2704, informação em curso. Sim. Juliet, autorizado Serra Bravo com meu Foxtrot via Upper Zulu 17, nível 350. Sai da Puca, transição Aracaju, decolada pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5035, frequência do controle 119, decimal 8. E Juliette, vai chegar Juliette, autorizado Recife, via para o aluno 7350, nível Cucaracaju, saída, decolando no zero, curva esquerda, 5035, transponder, controle 19, 2705. Para o pushback, acionamento para a série 2223, a remota 12. 2704, encontreamento correto, reporte para o pushback acionamento. Quente. Passarelo 2223 para o pushback acionamento. Passarelo 2223, ciente, aguarde para o push. Aguardando 23. Para cópia 1649, informação Juliette para Porto Seguro. Gol 1649. Informação em curso, Juliette, aguarde cópia. Ciente da Juliette, aguardando cópia. Pronto para pushback acionamento, portão 7. Gol 1649, aguarde. Gol, São Solo, Salvador. Tank Gol, São Solo, Salvador. Mais Tank Gol, condições de utilizar no reboque. Eu tenho duas aeronaves agora que pediram pushback. E vão fazer o pushback exatamente onde o senhor está colocado agora. Quem chama término mais Tank Gol. Pronto, cópia. Pode chegar na escotão, 649. Gol 1649, autorizado, Serra Bravo, Papa Serra, via Upper Zulu 44, nível 360, saída da Euleda, após direto por seguro. Decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5036, frequência do controle 119.8. 360 aprovado, Serra Bravo, Papa Serra, Upper Zulu 44, decolada 10, curva direita, Sael, Linda, direto, Porto Seguro, 5536, transponder, 198, contato. Gol 1649, transponder 5036. Corrigindo, 5036. Gol 1649, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Está pronto no portão 7, o gol 1649. Gol 1649, ciente, aguarde. Faz 1755, na sua escuta. Gol 1755, táxi autorizado, aguarde para ingresso na Juliette. Mantente a Juliette, 1755. Salvador. Veio sobre modulado, não copiei. Voo no 755 autorizado, ingresso Juliette, portão 08. Juliette, portão 8, 755. Confirme, o Mike Yankee Golf já acabou o reboque, portão 9, é isso? Sim, mas... Excelente, obrigado, bom dia. Confirme outro tráfego que sobremodulou. Azul 2783 para o táxi 26 no PLB, 3 horas e 30 de autonomia, autorna Salvadora. 26, 3 e 30, Serra Bravo, Serra Vitor copiado. O Azul 273, táxi aprovado, parte 3. Observando o Boeing da Gol, dando passagem ao mesmo após parte principal Índia, ponto de espera pista no 0, ajuste no 021, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, azul 2783, tem um bom voo. Parte 3 da passagem para o Boeing Índia, no ponto de espera 1 no 8, 95, com 1 no 021, uma boa, 2783. Boa. O voo no 649 é o número 2 no setor. Aguarde aproximadamente mais 4 minutos para o pushback no portão 7. Passarelo 2223, coordenação Cricket Solo. Após a entrada do 37 da Gol no portão 08, o senhor tem livre puxa acionamento na remota do pátio principal. Chame pronto para o táxi, passarelo 2223. 2223, aguardando o Gol, para iniciar o pushback. Azul 2704 para pushback acionamento. Posição 1. Azul 2704, temos aeronave que está sendo ponto de espera, aguarde para push. Aguardando 2704. Azul 2704, aguarde aproximadamente 4 minutos para push. 4 minutos aguardando o 2704. São Salvador, boa, 2783. Em cima do ponto, Sara, dando zero, pronto. Azul 2783, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Ali mantém 2783. Bravo Uniforme Ceará, socorre meteu aos 39, confirma, cancelando o plano instrumento. 970, está pronto para pushback e acionamento, terminal de carga. 97. Gente, papapá, Bravo Uniforme Ceará, o plano instrumento cancelado aos 39, da presidente, curve à esquerda, reporte no través norte da torre a 1 mil pés. Esquerda, reportará através norte a 1000 pés. Bravo de Fatiá. Aliado, pronto, Azul 2783. Gente, Azul 2783. Autorizado decolagem de 1-0, vento 1-5-0 graus, 089. Para informação, que a Romeu 22, 1 mil pés, perna do vento 1-0, não interfere. Paciente de tráfego Azul 2783, livre decolagem da 1-0. Gol 1649, coordene com a equipe de solo após a passagem da TR da Passarelo. Autorizado pushback acionamento sem para ataque. É, guarda a passagem do avião atrás e iniciará chamada para o táxi, 649. Bravo Uniforme Sierra, está autorizado o final, pistão da 7. Aguardo de autorização de toque arremetida. Autorizado final da 7, o Bravo Uniforme Sierra. Passarelo autorizado, acionamento pushback. Gente, em coordenação, após o ATR da Passarelo, autorizado, no chão, táxi 2704. Passarelo 2823, o ponto de espera, pronto. Bravo Uniforme Sierra, autorizado o toque emitido para o número 7, o vento 150 graus, 09 na. Autorizado o toque emitido no 7, o Bravo Uniforme Sierra, 100 graus. Azul 2783, corrigindo. Passaredo 2223, autorizado Aliari Manter, cabeceiro no 0. Aliari Manter, passaredo 223. Passaredo 2223, livre decolagem piscina 0, vento 160 graus, 099. Livre decolagem, passaredo 2223. Papapá, Bravo Uniforme Sierra, Tucã remeteu aos 43, da presente, por via esquerda, 1.000 pés. Reporte para girar base, Pistona 7, Bravo Uniforme Sierra. Tucã remeteu por via esquerda, ao Bravo Uniforme Sierra. 5-2, a bordo, 3 horas e 15, alternando com o fim. À direita. Curva direita, Bravo Uniforme Sierra. Espera a semi-torre em 1-1-8-7-9-5, ajuste 1021, segue em Braia da Azul como número 2 para a decolagem. Parte principal, Unicred 295-2021, segue o traço para adiante como traço preferencial 649. 3, decolou aos 44, controle Salvador 1-1-9-8. 1-1-9-8, 2-2-3, bom dia. O Bravo Uniforme Sierra estaria na perna do vento, pela direita da 17. Guardo autonomia de 3 horas e 20, alternamos São Gonçalo da Manete. Azul 2704, autorizado táxi para ponto de espera, pista no 0 via táxi Índia. No ponto de espera semi-torre em 118.95, ajuste 1021. 1021, via Índia, até o ponto de espera, quando pronto 1895, obrigado, bom dia. Bravo Uniforme Sierra, avistado, autorizado, toque remitido, piscina 7, vento 160 graus, 109. O Bravo Uniforme Sierra, ciente do vento, vai girar a base, trem é fixo, é o pouso para final, cara. Gente, pouso final. Então, autorizado, pouso, piscina 7, vento 160 graus, 129. Bravo Uniforme Sierra. Bravo Uniforme Sierra. Bravo Uniforme Sierra. Bate, não vai ter, cara. bom dia, Azul 2704, pronto, quando espera, vamos ver. Azul 7, corrigindo, 2704, autorizado, Aniele decolado, escola 0, vento 160 graus, 129. Ali decola, 2704. Bravo, uniforme Serra, pouso já autorizado para o Sono 7, vento 160 graus, 129. É, vento, obrigado. Solo Federal 9970, está pronto, está 3 horas e 10, alterna sua luz. Federal 9970, confirme pessoas a bordo. 03. Gente, Federal 9970, autorizado o táxi para a ponta de espera pista 10, via parte principal Taxi Índia, no ponto de espera semitorre em 118.95, ajuste 1021. Rádio principal, Taxiway Índia, forma no ponto de espera, chama a torre em 118.95, na 021, no altímetro, Federal 9970. Igualmente. Oi, bom dia, 649, ponto de espera pronto. Bruno 649, autorizado em área, manter, cabeceira 10. Ali, mantém 10, 649. Azul 2704, decolou 49, controle Salvador 119, decimal 8. 98, boa. Gol 1649, autorizado decolagem cabeceira 10, vento 160 graus, 109. Livre decolagem cabeceira 10, 649. São Salvador, muito bom dia, Azul 4981. Azul 4981, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste altímetro 021. 021, aguardando autorização. Ponto de espera pronto, Federal 9970. Federal 9970, mantém o ponto de espera, Sono 0. Mantém o 0, Federal 9970. Bom, 9492, decolou 52, controle Salvador, 19188, teletor, obrigado. 14981, tráfego avistado, chefe do trem, autorizado pouso, pistola 0, ventuno 80 graus, 109. Autorizado pouso, baixar travado azul 9970, autorizada ali, Lima 6, cabeceira 90. Lima 6, Lima 0, Federal 9970. Azul 4981, solo 55, primeira direita, solo 21. A direita, solo 219, azul 4981. 21, solo. 21. Livre decolagem, pistola 0, federal 9970. Zero táxi para a parte principal via táxi Alfa e Juliet, posição 01. Alfa Juliet para posição 01, azul 4981. Azul 4981, 9970, decolou 57, controle de Salvador, 119.8. Afirmou Salvador Azul 2796, bom dia, 22 Juliette, 170 João Pessoa. Azul 2796, copia. Diga. Azul 2796, autorizado para o aeroporto de João Pessoa, via Golf 677, após conforme rota. Nível 190. Decola da 10, saída Puca, Jambo Caju, primeira curva à esquerda, transponder 5057. Frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado 190 para João Pessoa, decola da 10 na Puca, Jambo Caju, curva esquerda, Golf 677. E após conforme rota. 5057 transponder, 19.5 controle, o azul 2796. Azul 2796, confirme, controle 119.8. Corrigindo, 19.8. Correto, azul 2796, chame para pushback em treinamento. Azul 2796. Azul 4299, prossiga. Campinas, saída prevista? Campinas, é, saída da El. Prática. Entrando por Salvador, muito bom dia, voo 1095, centro da informação Juliette, autorização confins. Voo 1095, copia. Voo 1095, autorizado para aeroporto de confins, via rota do plano de voo, nível 360, decolada 10, saída Arbor, Elefa. Primeira curva à esquerda, transponder 5064, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado para confins, via rota do plano, nível 360. Decola a pista 10 na Arba Elefa, com curva à esquerda, aciona 5064, controle 119.8. Voo 1095. Estamos no portão número 4. Voo 1095 correto, apenas corrigindo, primeira curva à direita. Ah, desculpe, primeira curva à direita. Grato. Correto, voo 1095, chame para pushback, acionamento. Reportará.